sabe aquela história da Dinalva? Sim, a traidora. Isso, aquela que me deixou. Por tudo que ela fez, eu agora quero que ela volte pra mim. Ô, Edinalva, volta, Edinalva! Sama Amarelo com G! Sancler CDs, RM Divulgações, Alex Gravações, tamo junto! VM Divulgações, bora Luquinhas Divulgações! Confesso que tentei te esquecer, mas não adiantou. Ainda existe amor. Mesmo com todas as suas mentiras, você é dona da minha vida. Eu vou rasgar a papelada do juiz. Viver sem você eu não consigo. Se você não voltar eu vou morrer. Nunca vou desistir de você. Volta Edinalva, minha vida é toda sua. E se você não voltar, Edinalva, eu juro eu vou morar na rua. Volta Edinalva, minha vida é toda sua. E se você não voltar, Edinalva, eu juro eu vou morar na rua. E aí, Djalmi Reis? Djalmi Reis é o melhor corretor seguro, viu? Samba de Tobias Barreto e região. Não consigo viver sem a Edinalva, cara. Volta, mulher, volta! Eu vou rasgar a papelada do juiz. Viver sem você eu não consigo. Se você não voltar eu vou morrer. Nunca vou desistir de você. Volta, Edinalva, minha vida é toda sua. E se você não voltar, Edinalva, eu juro eu vou morar na rua. Volta, Edinalva, minha vida é toda sua. E se você não voltar, Edinalva, eu juro eu vou morar na rua. Quem tem uma Edinalva sabe como é que é. Minha vida é toda sua.